O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa sobre trilogia analítica, que é realizado pela Sociedade Stop a Destruição do Mundo. Eu gostaria já de começar hoje falando sobre um problema seríssimo que nós estamos assistindo, aliás, que tem início lá naquela civilização muito estranha que é os Estados Unidos da América do Norte. Já, né, muito doente em si mesmos, os próprios cientistas lá são muito doentes. E eles estão agora, e eles que mandam, né, geralmente no que se ensina nas universidades, o que se faz na medicina, o que se faz na psicologia, vem tudo ditado dos cientistas loucos americanos. Então, eles estão agora, vão publicar em maio de 2003, a última edição do Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Americana de Psiquiatria, ou DSM-5. Que fatalmente vai ser adotada pelos outros países, inclusive o Brasil, um dos primeiros países a adotar, e que só vai tornar ainda pior uma situação que já é ruim. Porque eles vão colocar muitas coisas que são vistas hoje como normais na população, no ser humano, como uma doença mental. E um diagnóstico de doença mental, de transtorno mental, com subsequente administração de medicamentos para enriquecer as farmacêuticas. Então, por exemplo, nesse novo diagnóstico, eles chamam de transtorno da desregulação perturbadora do humor, que vai transformar birras de crianças em sintomas de uma doença mental medicável. O luto, por exemplo, se você perde uma pessoa querida, e você fica triste, deprimido, vai se transformar num transtorno depressivo grave e receitam remédios. Os critérios para transtorno de ansiedade generalizada também vão ser bem relaxados, transformando as preocupações da vida cotidiana em alvos para tratamento médico. Então, por exemplo, os distúrbios de déficit da atenção do adulto poderá levar à prescrição generalizada de drogas estimulantes. Agora, não se pensa que esses comportamentos estranhos são altamente incentivados pela mídia norte-americana e pelas mídias dos outros países, que são sustentadas e pagas pelas grandes corporações. Por exemplo, indústrias de computadores, de celulares, que fazem uma necessidade, qualquer ser humano brasileiro ter um celular, inclusive crianças. E depois que as crianças se viciam, então eles consideram, passam a classificar isso como um distúrbio. Como um distúrbio, como dependência de internet e vício em sexo. Então, os critérios que os americanos lançam no mundo como ciência, nós podemos dizer que eles são em si critérios patogênicos, ou seja, criam muito mais doenças e problemas do que se o ser humano ficar simplesmente sem nenhum tratamento, vivendo os seus problemas, as suas tristezas, as suas angústias, como antigamente faziam. Então, nós estamos criando aí uma gama de problemas, sim, psiquiátricos graves, com administração frequente de vacinas, de outros tipos de medicações, de hábitos insalubres, como esses eletrônicos, que são impostos à civilização e à população no geral. Então, doutor Kepp, o senhor criou uma metodologia que elimina o foco em sintomas para focalizar nas suas causas profundas e sua devida e consequente solução, o senhor deve realmente achar isso um absurdo. Então, Certo? mas o que que faz, né, a psiquiatria com o Rivotril, o haloperidol, os medicamentos, eles fazem uma interrupção nas sinapses nervosas. Então, esses medicamentos amortecem a consciência e a pessoa não pensa mais, ou então entra numa depressão, numa atitude assim de acomodação, como acontece, por exemplo, com a água que se toma, né? Eles enchem de cloro e enchem de flúor, e essa água causa enorme perturbação para... Então, o que que acontece, né? É que muitas pessoas que sobem no poder não estão preparadas, não são administradoras, não estão preparadas para, assim, assumir um poder equilibrado. São pessoas que têm seus tics, seus problemas, nunca fizeram análise. Aliás, o Bion fala o seguinte: é totalmente impossível que um político faça, por exemplo, psicoterapia. Porque se o político fizer psicoterapia, qualquer ela que seja, né, qualquer escola, ela deixa de ser assim, político, né? Ela deixa a política. De maneira que o que acontece é que o que nós estamos assistindo é um, assim, estão subindo essas organizações, como os americanos fizeram, né? As grandes multinacionais, porque Estados Unidos não é um povo que segue uma política, que segue uma ética. O americano, ele foi acostumado a seguir os padrões do lucro, mas das grandes empresas. Então, Estados Unidos não é um país como outro qualquer, principalmente os europeus. Os Estados Unidos, eles fazem tudo para as grandes multinacionais terem lucro e empregarem, inclusive, os políticos. O que acontece é, no nosso trabalho, por exemplo, o trabalho nosso é para perceber, né, para a pessoa ter consciência dos problemas que ela tem, ter consciência das dificuldades que ela tem para viver, por causa dos, justamente, né, da patologia, quer dizer, das dificuldades internas, das depressões, das manias, da atitude assim alucinada que muitos têm, e que levando isso para a civilização, né, para o país, vai causar leis assim estúpidas, né? Por exemplo, quais são, né, as pessoas mais detestáveis na sociedade, né? São os fiscais, que ficam o tempo todo acusando o povo que trabalha, o povo que quer viver, com defeitos que são de menor importância para o país, para as próprias pessoas. Então, um país que tenha, como o Brasil, muita burocracia, é um país que não se adianta. Então, a nossa presidenta, ela quer, né, que haja um crescimento assim de indústria no país, um crescimento, né, dos empresários na confecção de novos artigos, ou então de fabricar as coisas que a China fabrica quase de graça, explorando lá o povo. Então, o país devia ter consciência de não encomendar tudo na China, que manda os artigos para o mundo todo quase de graça, mas com a total escravização do chinês, porque o chinês ganha muito pouco e muitos deles, então, não tem nem como comer direito, morrem até de fome. Então, é necessidade, por exemplo, que os países, principalmente o Brasil, né, que não precisa viver tanto em negócios com a China, mas desenvolver a própria indústria, como está desenvolvendo a agricultura atualmente. E isso vai muito na questão da vontade, né? A gente comenta aqui que o maior problema para um indivíduo entrar, por exemplo, nas doenças, é o uso da própria vontade. Porque todo indivíduo tem um aspecto voluntarioso bom e a maior parte um aspecto voluntarioso muito ruim. E esse aspecto voluntarioso, se não for detido, se não for conscientizado, então vai causar leis assim esdrúxulas, ruins para todo o país. E foi o que causou, veja bem, né? Nós somos assim psicoterapeutas, analistas, e quem levou esse desastre para os Estados Unidos foi um sobrinho do Freud. Então, essa pessoa começou a dizer que o ser humano devia ter total liberdade para fazer o que quiser. Então, nós dizemos que o ser humano devia ter total liberdade para conhecer o que quiser. Uma total liberdade na consciência, mas não na conduta, na vontade. Então, se uma criança é deixada à vontade para fazer o que quiser, é claro que ela vai querer fazer o que é errado, né? Querer comer demais, atacar o próximo e culpar os outros. Então, o ser humano tem que ser conscientizado sobre aquilo que é certo e principalmente aquilo que é errado, para que ele evite, né, criar problemas para ele e para o próprio país. Por exemplo, esse sobrinho do Freud, ele quis primeiramente dar uma liberdade total para as mulheres, né, dizendo que se elas fumassem, elas iriam competir com os homens, iam ter a mesma autoridade que os homens. E essa promoção, é claro, né, foi feita pela indústria de cigarro. Então, a questão, por exemplo, da medicação excessiva, né, que é usada no mundo todo, principalmente pelos americanos, como a Cláudia falou, né, se a criança é teimosa, ter assim uma atitude qualquer errada, ela não é conscientizada que ela tem aquela atitude errada, mas ela tem que tomar um determinado medicamento para dar mais lucro às indústrias farmacêuticas. Agora, nós temos aqui um grupo de pessoas, a Marcinha está de acordo com essa questão do flúor e da questão da água. Então, eu acho o mais grave nessa questão do flúor, que as pessoas que chamam a atenção sobre isso, é que a água, a gente não tem escolha, você tem que usar água para cozinhar, para beber, para tudo. Então, não tem escolha, porque você é obrigado a ter esse flúor. E ele faz mal assim, para o corpo, ele paralisa assim, os hormônios do corpo, da tireoide, por exemplo. Dá problemas de diminuição de QI. Lá, e isso tudo veio lá dos Estados Unidos mesmo, Dr. Kevin, como o senhor falou. São eles que implementaram esses sistemas de jogar flúor na água. Vem lá dos Estados Unidos. Eu acho que o americano, que os Estados Unidos, estão sendo o país mais assim perigoso, mais danoso para a humanidade atualmente. É, eu acho que sim. O que o Ortiz acha? Nossa, Dr. Kep, os Estados Unidos, é só olhar a lista de guerras das quais eles participaram, né? No século XX, é uma lista interminável. Adolf Hitler e o Stalin são brincadeira de criança perto disso. Parece que é uma coisa assim. Olha, doutor, Vietnã, estava lá, Estados Unidos, Coreia do Norte, todos os países aqui da América Central, Panamá, invadiram lá. E fora que eles colocaram a ditadura militar em toda a América Latina, no Brasil. E eu queria retificar uma... Não é ratificar, é retificar uma coisa que eu falei, uma informação que eu dei errada aqui no programa passado, que eu falei que o flúor tinha sido uma lei de 1950 e tudo. Não, foi uma lei, eu fui pesquisar melhor, foi uma lei aprovada, quer dizer, emitida pela ditadura militar no Brasil por volta da década de 70. Mas o senhor sabe por que eles fazem as guerras? Eles querem fazer o quê? através das guerras. Eles querem acabar com a população, né? Vender o material que eles fabricam. Ah, também. Porque a indústria de armas nos Estados Unidos é a única que existe atualmente. Fazer carro, chinelo, essas coisas, eles entregaram para os outros países. Mas a indústria de guerra, bomba atômica, essa coisa toda terrível, eles deixaram lá para dominar a humanidade. Então, se a guerra... Infelizmente, também não chegamos a uma guerra total, né? Então, aí eles podem vender todas as armas que eles fabricam lá e salvar a economia deles. Então, doutor Kepp, eu queria falar só mais uma coisinha, que pelas informações, tudo que a doutora Cláudia deu, o senhor está dando tudo, os poderosos da economia, né, eles são, lá da alta economia, são bandidos mesmo, doentes mentais, que estão fazendo o povo de bobo. E para isso eles usam a mídia, para dizer que os remédios são necessários, que é deles. É deles a mídia, eles são donos. Vai ver lá quem são os donos das mídias. Claro. Agora, de qualquer modo, eu acho que os colegas jornalistas aí precisavam criar vergonha, né? E começar a romper esse pacto com esses donos. Tá na hora, né, Ortiz? Poxa, pelo amor de Deus, falar a verdade para ajudar a população. Sabe por quê, doutor Kepp? Se eles deixam o pessoal ser envenenado por agrotóxicos, dopado com flúor e todas essas coisas aí, na verdade, eles estão envenenando a si próprios, os seus pais, suas mães, suas irmãs. Quer dizer, você não tem amor pela humanidade, então tenha pelo menos pela família, porque... Eles próprios têm o cérebro envenenado, como também, é que vai fazer? O cérebro já virou assim, totalmente dopado. O que que o doutor Ademar tem interesse agora pela psiquiatria? Não acha que a maior parte da humanidade está psicótica, Ademar? Então, isso é verdade, doutor Kepp. A gente nota assim, que só nos ambulatórios, né, nos prontos-socorros e mesmo na população em geral, praticamente uma população dopada, né? Não só pela mídia, que nem está sendo falada, mas pelos medicamentos. E com relação aos medicamentos, eu gostaria de falar um negócio que é pouco falado, que em medicina a gente chama de sinergia. E mais efeito cumulativo. Porque quando dois elementos assim, químicos se unem dentro do organismo, às vezes eles dão um efeito 10 a 30 vezes maior do que um efeito só, do que um produto só. Então isso é muito comum. E praticamente assim, a indústria, ninguém tem, assim, vamos supor, como medir esse parâmetro. E todo mundo sabe que é grave. Porque se você mede isoladamente um produto, ele dá um efeitozinho. Mas quando ele se une com outro, é de 10 a até 100 vezes maior o efeito. Então, viu, doutor Ademar, a gente sempre dizia aqui, não sei se o senhor se lembra, com o doutor Kasseb, né, que todo medicamento tem uma indicação, mas tem 4 ou 5 contraindicação. É verdade, a gente pode pegar qualquer um deles, vamos supor, um AAS que o pessoal fala, né, que é uma aspirina, ela tem algumas indicações, mas tem mais de 80, 100 contraindicações. Inclusive, eu gostaria de complementar com relação à água a questão do cloro, né? Que também eles põem muito cloro na água. O cloro, quando ele é unido a algum outro elemento químico, dá essa sinergia que eu falei. E o que, que acontece? Ele simila o efeito de um hormônio feminino chamado estrogênio. Então, aumenta o quê? O câncer de mama, pedra na vesícula, varizes e problemas hepáticos. E o homem fica afeminado também. Então, e mexe, né, com essa parte também hormonal, que a gente nem sabe direito, mas são tantos efeitos, é que nem se fosse assim, ad infinitum. Então, vamos ver a doutora Júlia, o que se lá no país dela, a Colômbia, é a mesma catástrofe. É a mesma catástrofe, doutor Kepp. Aliás, lembrando dos Estados Unidos, eu tinha aquele exemplo de aquele político, Donald Rumsfeld, que ele era secretário de Estado no governo de Bush, e ele também é acionista majoritário de Monsanto, que faz aqueles alimentos transgênicos, acionista majoritário do Tamiflu, que é um medicamento que foi super vendido quando aquela suposta gripe suína, que causou tantas doenças, e acionista majoritário das empresas que fabricam armamento e que incentiva as guerras no mundo. E Colômbia, um dos negócios mais lucrativos para eles, tem 8 bases americanas em nosso país. Então, a senhora pertencia à FARC lá? Não. E os outros, o que que acha? Ainda nessa linha de o malefício dos medicamentos e vacinas, eu estava lendo um estudo sobre a famosa vacina, né, contra a gripe, que daqui a pouco vai voltar aquela campanha anual que é feita em vários países do mundo. Já é sabido que muitos idosos, após tomarem essa vacina, morrem justamente da gripe. Mas há um estudo na Europa, nos jovens, que tomaram essa vacina e há muitos casos de narcolepsia, se chama? É um sono insuportável que o jovem tem. Sim. E eles estão fazendo a ligação com essa vacina justamente. Olha. Então, mais um perigo aí. Então, eles parecem demônios. O demônio tenta o ser humano para ele cair, para ele pecar. Cria um problema na vida da pessoa. E depois ele vai em cima e acusa. Então, os poderosos criam problemas, criam doenças, criam neuroses. E depois eles mandam os psiquiatras atacar o ser humano com remédios, com diagnósticos, com problemas ainda maiores. Então, nós somos governados por demônios. Eu acho que cada pessoa precisa conhecer muito bem a sua própria psicopatologia, porque é através da nossa psicopatologia, nossos pontos fracos, que esses demônios espirituais e humanos têm poder sobre nós. Se nós não conhecermos a nossa patologia e a patologia da sociedade dos outros, nós somos presas fáceis. Agora vamos então aqui anunciar o nosso trabalho, porque justamente o nosso trabalho é esse, é de conscientizar e ensinar o que é a psicopatologia, patologia nossa, individual, no nosso interior, o que é a sociopatologia, a patologia do poder, do poderoso e da sociedade, das leis, e a espiritopatologia, e como tudo isso interage. Os nossos cursos são únicos nesse sentido. Somos nós os únicos cientistas do mundo que realizamos essa unificação. Então, os nossos cursos, como esse curso que vamos iniciar, um novo curso de pós-graduação, agora em fevereiro de 2013, já é uma segunda turma, não, uma terceira turma, já formamos duas turmas, e que se tornaram psicossocioterapeutas. Não são psicanalistas no termo tradicional, são psicossocioterapeutas, porque é uma nova ciência que vê a interação da sociedade, do mundo espiritual e do indivíduo, e como lidar com isso, inclusive cada um na sua específica profissão. Então, se você é um profissional de mídia, como você lida isso na mídia? Se você é um economista, se você é um gerente de uma empresa, como você lida com isso dentro da sua empresa? Se você é um professor, como você lida isso dentro de uma sala de aula? Se você é um padre, um pastor, um religioso, como você pode usar essa ciência para ajudar você no seu trabalho? Se você é uma dona de casa, como você se relaciona melhor com seu marido, com seus filhos, usando essa ciência? Então, gostaria de dar o nosso telefone para vocês, porque temos livros, cursos, análise individual, de grupo, programas terapêuticos. O nosso telefone é 3032-3616, 3032-3616. O nosso site é www.stop.org.br. Nesse site você acha o link de todos os outros sites, das nossas atividades, dos nossos livros, dos nossos jornais, programas online, cursos, tudo está nesse site, ou no www.trilogia.ws. Estaremos com vocês na semana que vem, nesse mesmo horário. Até lá.